Boa noite, o Jornal do JF está começando. Boa noite, sou Deusane Viana e o candidato Deusane Viana Gomes pode aí ser um gato do Frogão. Já pensou? Que coisa de doido, né? Muita doideira, né? E também a gatinha pode ser a gatinha do Flogão. É. E daqui a pouquinho passa com Alexandre Fombrinho. E também Pedro Moribo. E também com Bernardes Fatinha. A nossa amiga Fatinha, né, Fatinha? Os treinadores do Brasil chegaram ontem pelas 7 horas. Os jogadores chegaram ontem no campo Independente Futebol Clube de Divino Mangeiro para narrar uma super partida dos amistosos da seleção mineira e também do Goiás. Jornal Nacional de volta amanhã às 5h30 da tarde aqui com Divino 2006. Boa noite, fique com Deus. Fica agora com a Felíssima. É ela mesmo.